Pois é, gente, nessa terça-feira poderíamos estar aqui falando Brasil, Brasil-Argentina, Copa América. Sabe quem está falando de futebol? É os Estados Unidos. A seleção norte-americana de futebol enfrenta a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo. E é Estados Unidos e a Alemanha. A Alemanha é considerada a melhor seleção do mundo. Mas as americanas, com a torcida americana, que para chegar em Montreal é rapidinho, estão pagando ingresso para mais de $200. Quem diria, hein? O Brasil eliminado na Copa América e os Estados Unidos no futebol feminino bombando. Algo está errado nesse mundo. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.